Eu vou te comer e te abandonar. Não vem me julgar. Se suas amigas já sabem na que seja, mas eu cansei de avisar. Pra valorizar. Que se cê vai mentir, não precisa valorizar. Hoje no baile eu te escondei. E o que eu puder ter. Tô com meus parceiros, mas amiga eu achorei. Mas se quiser, tu vem também. Mas calma, meu bem. Eu vou te comer e ninguém conhece ninguém. Vou te comer e te abandonar. De Alexandre Produção. Mas eu cansei de avisar, pra valorizar. E se cê vai mentir, não precisa.